Archer Patrol, American 230 is out of 1,700. Mark 230, radio contact, climate alpha level 340, Momo departure. Okay, climb to 340, Momo departure, man. Colana 17, quando precisa sair da Conde após decolagem, curva esquerda, via Golf 677. Aciona 0260, controle 1208. Controle frequência 1208. Para acionamento de taxa de decolagem, torre 11895. Altimetro marca 1017, confirme pessoas a bordo, por gentileza. Para o táxi 5001, 118 a bordo, 4 horas e 40, Ribeirão Preto. 001, confirma os dados, por gentileza? Confirmo. 118 a bordo, 0440 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Prossegue até através do gate 612, aguardando para prosseguir. E através do 612, aguardando. Para prosseguir 5001. Solo Azul 9020 para pushback, estacionamento posição 8. 9020, aguarde para início do push. Dando 9020. Lima 3605 autorizado, além mantendo 0. Além mantendo 0, tá 3305. E aí, Japa, prossiga. Autorizado, chama o táxi. Alô, 1170? Prossiga. Autoriza a gente ingressando na Juliette até que a aeronave da Oceanair comece a taxiar? Afirmo, tá autorizado ingressar via Juliette. Assim que a aeronave da Oceanair iniciar o táxi, você prossegue via Juliette pro 01. Juliette, assim que ela iniciar, prossegue Juliette 01. Quando o 5001, vai manter a posição no trabalho do gate, meia dúzia. Vou manter a posição no trabalho meia dúzia, 5001. Oceanair 1025 para o táxi, 1025 na bordo, oceanair São Vador, 2 horas e 20 minutos. Em Alfa, ponto de espera 1025, altímetro 1017, bom voo, 1024. Em Alfa, ponto de espera 1025, Azul 5001, você já tem o tráfego da Gol que vai parquear no 0? Aí segue a retaguarda do mesmo, como número 2 do ponto de espera, via Interalfa, quando no ponto de espera 1185, altímetro 1017. 1017, após a passagem do Gol, está autorizado, seguindo como número 2, quando pronto, 2895 Azul, 5001. O 9973 da Federal, da NCAM? Só fala bem, a senhora Juliette, boa noite. Alfa Romeo Juliette, X-ray Juliette Sierra, contato no radar, sobre o Matinho 200. Essa é só para o 200, Papa Romeo X-ray Juliette Sierra. Tráfego da Azul, que se encontra no parque 3, ok? Tá, ok, muito obrigado. Azul 59, 4959, tem livre push, tá? Tá livre push, 4959, trabalha com táxi. Azul 9020 no 08, tem livre puxa metade. Para ataque, 9020. 2. Eu confirmo, então, pode me pedir que tem um estranho, é isso? Sim, para 4 mil, após a Lagoinha, chegará bom. 4 mil após a Lagoinha, bom. Salvador, Oceanair 6224, ponto de espera no 0 pronto. Autorizado, alinhar e manter o 6224. 5 decola os 37 contra 208. 208, uma boa noite, 3305. Papão, amanhã de Sereja da Serra, tá presente? Direto Coral? Direto Coral, Papão Romeu de Sereja da Serra. Direto Coral, Sente, Romeu de Sereja da Serra. Boa noite, Salvador. Esse é o TAM 3305, passa 2000 pés na escuta. Boa noite, TAM 3305, contato radar, C da FUCA, subou 3305. FUCA 330, 3305. Autorizado, táxi, chama para ingresso 17, confio só para ouvir. 1-2-6-8-5. Taxi com 25 a bordo, 4 horas e 40, alternando Ribeirão Preto, azul 9020. Foi 5, 2 horas e 40, confirme, Guarulhos. Ah, está com 1, 2, 3 a bordo, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto, azul 9020. Quase. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altimetro marca 1017, tem bom voo, o 9020. Índia Alfa no ponto de espera 1895, grato, uma boa noite. Boa. Romeu X-Ray de Sierra, chamei Centro Recife em 1251, alterna Ilhéus 1201. 251, Ilhéus 201, muito grato, Papa Romeu X-Ray de Sierra. Colônia no 4959 com 61 a bordo, 4 horas e 30, alternando Aracaju. 4959, traga em pé em 15 Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1017, tem bom voo. Índia Alfa, pelo pátio Índia Alfa, considera chamar de 295-4959. Puxa sonar. Gente, coordene com o tipo de sol após a passagem da terra. Calda tem livre puxa, chame táxi. Vai, reportar. Decola os 4 no controle 208. 108, essa é 6224. Controle Salvador, essa é 6224, 1800 para o 2, para o 190. 6224, boa noite, contato do radar, saída Conde, estou nível 190. Saída Conde 190, essa é 6224. FUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, prossegue a Brasilona 7. Acena 5057, controle 120, decimal 8. Ok, tem a autorização 350 para Maceió, Brasilô 17, decolada 10, FUCA, Caju. Curva esquerda 5057, 201, confirma? 208. 208, obrigado. Gente, manter a posição. Dois sete sete quatro para Porto Seguro, está autorizado nível 160. Decola da 1-0, cobertura esquerda sai da Coral. Após decolagem, curva à direita. Aciona 0271, controle no 208. direita, saída Coral 0271 no 208, azul 3774. Pronto para push no pátio 32774. Chama na 2774. A decola aos 43, curva esquerda, cruzando o campo, sai na saída COS, controle 120-8. 1208 na COS, já. Controle, o Papa Romeu, Sierra Angel. Eu, Sierra Angel, Alfa, semi normal no transponder 0260. Confirma. Termo 0260 no código transponder, posição normal. 0260, acionada, posição normal. Sierra Angel. Controle Salvador, boa noite. 1868, passando de 1751-0, passando o braço. 9020, pode esperar pronto. Gente, mantém a posição azul 9020 e o 4459, mantém a posição. Tá, fica presente, tá, 188. Tá, fica 188, 73 está com 2 a bordo, 415, alteramos Guarulhos. Incente, Alfa, ponto espera, 18895, altímetro 1037, bom voo. Ponto espera, torre, central. Cruzou o campo agora em saída para o Nordeste, não interfere na sua saída para a direita. Nível de decolagem. Chama Recife em 1, 2, 6, 8, 5, alterno 2545. 2685, 2545, é isso? Tem uma boa noite, bom trabalho, 3305. 08, uma boa noite, 5001. Salvador, boa noite. Azul 5001, curvando à direita, Nadael, livra 1500. Noite, Azul 5001, contato radar, C, Nadael, subou 340. 340, Nadael, 5001. Salvador, Mike Alpha Delta informa que já concluiu o teste e agradece aí, uma boa noite. Boa noite, Mike Alpha Delta. Coragem 9020, vem tudo 6009. Declaragem 9020. 3459, 3 da LMAT. Cari Mateiro, 4959. E o 5972, estão precisando interceptar algum localizador? Sado, ILS 5972. Decolas 4-9, controle 208. 08, boa. 9-0-10-0, decolado, você escuta. 9-0-2-0, boa noite, contato de radar. 3-0-10, subou 3-4-0. 3-4-0, assim que você viu a Leda. 3-0-Leda, 9-0-2-0. Leda, 9-0-2-0. Estou 1-8-6-8, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-7. Reporte localizador, liga ele. Televisio, convite 17, manda lá estabilizado no X-Table 1868. E Salvador, boa noite, Rio 5972, na final, estabilizado, baixado travado. Gente, Rio 5972, continue a aproximação, a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, Rio 5972. Bruno 34, Liverpool, chama o táxi. Chama não, 1-3-4. Controle Salvador, boa noite, Stan 3600, informação Bravo. Chegar a Mari, deixa para o nível 050. 050 autorizado, na Mari 750. Bom, Flores Salvador, boa noite, Azul 4959 na Coral. Portão 3600, pode voar direto na Pro de TAP, senhor? 3600 autorizado direto de TAP. Bom de TAP, graças. Azul 4959, contato radar, sai da Coral, suba ao nível 140. Para 140, Azul 4959. Aí, mantém. Aeronave entrando em contato com a torre, eu recebi a informação muito baixa. Você pode repetir, por gentileza, a autorização é para Guarulhos? Assim, nós Guarulhos com a Bravo, Gol 9997. 9997 da Gol, para Guarulhos, está autorizado a nível 380. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eule da Motiva. Intercepta, Brasilu 10, Tabaté, conforme. Após decolagem, curva direita. Acena 5051, no controle no 20, decimal 8. Autorizado então 380 da Eule da Motiva, curva direita, decolando da 10, 5051, Brasilu 10, Tabaté. 208, controle Gol 9997. Procedimento correto, chama quando pronto para o posto 5. Chama quando pronto para o posto 9997. Controle Salvador, boa noite, Azul 4107, informação Bravo. Boa noite, Azul 4107, chegada Mari, desça para o nível 060. Chegada Mari para o 060. Então é gestão LS-WISC após a posição ETAP. Área ETAP, para o WISC, questão 0. Ativa Lima, tem geral. System 1251, alterna 3395. 251, passando a secundária? 13395. 3395. Abrezou no ILS, chegou no 8868. 1868, livre, ILS, chame torre 1895. Também chama torre, igual no 868. Salvador 1134, 134 a bordo, 1224. Recife? Negativo. Em Jalva, ponto de espera 7285, altímetro 1017, tem bom voo. 2895, chama na brigada. Boa noite. Salvador, boa noite, Gol 9532, sem informação Bravo, autorização para Guarulhos. 9532 para Guarulhos, nível 360 autorizado. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da El, Lê da Motiva, após decolagem curva direita, onde prossegue a Brasil 10 Tabaté. Aciona 5067, controle 908. Prenda autorizado 360 para Guarulhos, perfil da El, Lê da Motiva. Decola com curva direita, sempre na Brasil 10, após Tabaté. Transponde 5067, controle 908, com 9532. Correto, me chama quando pronto para o push no 1-3 do parque principal. Chama Arago, 9132. Salve, Salvador, muito boa noite, Rio 5972, Livro, 972, prossegue via Alfa, Kilo, pátio 3, a posição é a meia dúzia no pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição meia dúzia no pátio 3, 9732. Sólogo 9533, autorização push back também, pátio 3, posição 7. O Rio 5972, eu vou pedir a gentileza que seu ingresso naquilo e mantenha a posição no início do pátio 3. Eu vou liberar o push da aeronave que tem prioridade no 7, ok? Ciente, permanece naquilo, o Rio 5972, agora no push. 9533, livre push, chame táxi. Autoridade, contato, 9533. Salva 973, decola 57, controle 20.8. 208, obrigado. Boa noite, Geral 9973. Boa noite, Geral 9973. Contato radar, sai da Arco, subo 360. 360. Autoriza presente Elefa. Estado direto Elefa, 9973. Obrigado. Geral 3600, desça para 2000 pés, ajuste no 017, rebote localizador, liga Elefa. 2000, vai reportar sobre a porta descer direto na proa de Duna, senhor? Autorizado, direto na 2000-3600, reporte lock. Vai reportar sobre a 3600, grato. Gol 1-1-3-4, autorizado, né? Mantém 1-0. A Lima tem 1-0, gol 1-1-3-4. Via Mari, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte no localizador. Privado Via Mari, ajuste no 017, do 4107. Solo, solador, boa noite, gol 1868. Gol 1868, boa, prossegue via alto, me chama antes da Juliette. Alvo, chama antes da Juliette, gol 1868. O 5972 está condicionado assim que o tráfego da Gol iniciar o táxi, só segue para o meia dúzia do pátio 3. Sente, após o tráfego da Gol, segue para o meia dúzia do 5972. Para o táxi, Gol 9533, 769, com fim 420. Segue em frente, Inca Alfa, ponto de espera 11295, altímetro 1013. Tenha bom voo. Afirmativo. Inca Alfa, ponto de espera 11295. Quanto o ajuste? É 1017, confere? Primo, 1017 no ajuste. Obrigado. Boa noite. Boa. 1098. 1098, direto em casa. Direto em casa. Salvador, 27743 para puxa e acionamento. A matrícula é o azul, 2774? Firma, 2774. Um minuto para puxa, por gentileza. 74. Solo, vou 9997 para puxa e acionamento na 5. Gente, 1997, mantendo escutada para puxa, ok? Lembra, na época azul que vai iniciar no pátio 3. A gente não preferido, você vai aguardar. 5972 prossegue no meia dúzia no parte 3. Negativo, senhor. Está no caminho. Ficou dentro do equipe de polo, se o tráfego da Rio passar a cauda, tem livre puxa e livre taxa. Se coordenando após a passagem do Rio, puxa para a 2774. Voo 1868, ingressa Juliette para 09. Juliette 09, voo 1868. Cruzador Federal 9973, cruza o... vai cruzar 170. Federal 9973, chama agora o centro Recife em 128, decimal 8, alterno 1260. 288-260, obrigado. Voyage 9536, já entrou no 60, já me reduza mais. Batista, autorizado, Gonato 5-3. Sim. 3600. 3600, DVLS, chame torre 1895. 1895-3600, Muito obrigado. Feliz Salvador, boa noite, Papa Alfa Serra Vitor, quente da Bravo. Papa Alfa Serra Vitor, boa noite, chega da Mares, desça para o 0050. Mares, 050, o Alfa Serra Vitor. Oi, Salvador, boa noite, 3600, sinal no zero. 3600, continua a aproximação. O vento 1960 graus 8 mais autorizado pouso, visto no vento. Autorizado pouso 10, são 3600. Azul 2774 com 72 a bordo, 3h30 alternando Vitória para o táxi. Segue em frente em Jaião, para ponto de falha 7295, altímetro 1017. 1017, táxi em frente, ponto de espera 1895. Gol 9997, coordene com a equipe de Paulo após a passagem da Terra, causa tem livre puxa, chame táxi. Pode ser livre, chame táxi, boa noite, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, gol 9533. Da El, Eta Mótima, 3 no pé. Boa noite, gol 9533, contato radar, saída da El, sou gol 360. 36, gol 9533. Estabilizado LS, azul 4107. Ah, oh, LS, chame torre 1895. 1895-107. Gol 098, desça para 2 mil pés, ajuste 1017, reporte localizador, liga LS. Vai chamar o localizador, gol 098 para 2 mil pés. Boa noite, é o 4107. 4107, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. 7407. 60 Nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Léo 201. Pessoal, Aracaju 203, CRL. Aracaju 203. Cruza 140, no 94. O gol 9997, me escuta? Seu Jane, seu push? Já. O senhor foi condicionado após a passagem do azul, confere? Sim, o azul já passou. O azul 2774 tem condições de prosseguir? 2085-2545, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, gol 9925, portão 1, tenha Bravo, autorização Guarulhos. 9925, mantém, escuta agora, aguardando. Gustavo, é o gol 1997, eu gostaria de pedir desculpa, a aeronave da Azul. Foi realmente o erro nosso aqui no chão, que estiver coordenado com o pessoal do solo, tá? Tudo bem. É, me chama quando pronto, por tarde. Chegar todo mundo no final do dia aí, pai. Matinho, perdão mais uma vez, tá? Foi o erro nosso aqui da cabeça. Não por isso, não por isso. Trem 00, sala 08, direito 219, sala. 219, grato. Tô com o nome do serviço, já tá encerrado. Segue de alfa, me chama antes do Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3600. Solo, Salvador, Azul 2774. Prossiga. Pela conveniência de tráfego aéreo, qual aeronave que teria preferência para o decolagem? Agora nós podemos passar, mas não há problema também cedemos a passagem para o Gol. Tudo bem, então. Qual a preferência aí para o solo? Gente, é conveniente que o Gol vá na frente, mas, enfim, sem problemas. Vou manter a posição, o tráfego da Gol terminou o push e já iniciou o táxi. Guardamos o Gol então, 2774, sem problema. Segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1017, tem um bom voo. 118.95, Brigadeiro Azul, o Azul segue o tráfego da Gol como número 2, 1017 no altímetro, bom voo, obrigada. Azul 2774 na sequência, então por isso, ali. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2713 com a Bravo. Azul 2713, boa noite, para de bom, para a chegada bom, reporte no ideal da descida. Estamos mantendo a proa de bom, chegada bom e reportando no ideal da descida, 2713, obrigado. Alterno 3395. 351, 3395, do 3395. Zero, controle de descida, saída da Eolinda Irumi. O intercepta pelo 10, Tabaté. Após decolagem, curva direita, 5070, controle no 20, decimal 8. Ei, 360 autorizado Guarulhos, decola da 10, perfil da Dael, Leda, Irumi, Upper Zulu 10, Taubaté. Decolagem com curva direita, 5070 no transponder, 208 ao controle, o voo 999. Eu estou chamando o carro, me chama quando próximo, 0. Chamarei, o voo 999. Solo Azul 4107, livrou na sua escuta. Azul 4107, ingresso Alfa Quilo, pátio 3, fique atento aos sinais do pátio 3. Você não tem informação quanto ao seu posicionamento. Alfa Quilo, pátio 3, 4107. Bom, 1098. 1098, Ligeria, time torre 1895. 1895, TG. Alfa 3152, via Mari, desce agora para 2 mil pés, ajuste 107, reporte no localizador. E 2000, via com 1017, reporte na localizadora, Alfa 3152. O Gol 098, continua a aproximação, vai autorização de voo. Guardando autorização de voo, Gol 098. Patrulha Alfa, tem 8 votados. Siga a vida. É só pra coordenação, na final quando o visual é, cancela pra prosseguir pra 17. É, controle, copiou o observador? Copiado, reporte final do saber. Para circular. Enter. Só no Gol 9995 retornando? Prossiga. É, poderia confirmar após Leda, seria Irume ou Mótiva, senhorita? Perdão, após Leda, sou Mótiva, eu preso Luna Zero. Ok, então após Leda, Mótiva, eu preso Luna Zero. Obrigado. Na 997, decola aos 14, controle 208. 208, 97. 098, ele pôs zona 50, 089. Ele pôs zona 098. 2, sábado, boa noite, 2774, quanto espera da 101? 9997, na Daniel, ótima 2000. Gol 9997, contato radar, suba para o nível 380, saída da Dial. 380 na Dial, gol 9997 negativo pro Edmótiva, mantenha a. Cujo é autorizado voa Leda. Gol 9997. Enquanto mesmo, então, gol 9997. Azul 9021 no Pate 3. Livre, chame táxi. Livre, chame acionamento, 02. Paulo Salvador, é o Rio 5972, boa noite, cliente da Bravo para o Galeão 400. Rio 5972, 1 minuto para cópia. Guarda. Negativo RNAVE, senhorita, no 5972. Paulo, gol 1098, livrou na pergunta. Bola 098, prossegue via Alfa Juliette, vai pro 02 no pote principal. Alfa Juliette, 02 no pote principal, obrigado. Geral 9975, descendo 180, tem a Bravo, boa noite. Parte Federal 9975, chegada a Bonf. Desça para o nível 080. 080, Bonf. É. Federal 9975. Está estabilizado o papapapá, Alfa Cia Vitor. Então, Vitor, chame torre 1895. 1895, grato, boa. Salvador, boa noite, papapapá, Alfa Sierra Vitor. Alfa Sierra Vitor, continua a aproximação, vai atualização de pouso. É, te aguardará. Azul 2774, decola 18, controle 120 nesse momento. 308, controle azul 2774. 2713. Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774. Confirmando acionado 0271. 0271, acionado a saída árbol. É, retificando na Coral. Azul 2774, contrato radar, saída Coral, suba ao nível 160. Atenção 602774 do Azul. Salvador, o Azul 2713, ideal de descida. 2713, desça para 4.000 pés na proa de pelo, o ajuste 1017. 4.000 pés na proa de pelo, a com 1017, Azul 2713. Gol 9997, chame centro Recife em 1251, na alterna 13395. 251-33-9-59-7. Solo, poderia repetir a aerovia autorizada para o 5-9-2? É Upper November 857. Obrigado. Vai falar com a companhia aqui, já retorno. Ok. Salvador, boa noite, 6258-165. Boa noite, China 6258, Brasil e Mário, com a chegada Mário, deixa para o 050. 050, Brode Mário? Firma. Autoridade é Brode, tá? Quase, inicialmente, mantém a chegada Mário na Brode Mário. Localizador, Andrés 152. Andrés 152, Liga Leste, chame torre 11895. Torre 1895, boa, Andrés 152. 50 e 122, amor. Em frente, de Alfa, ponto de espera 1895, altímetro 1017. De Alfa, ponto de espera 8 para Aracaju, está autorizado nível 230. Decola da 1-0, contra o perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5102, controle 120, décima 8. Autorizado Aracaju, nível 230. Chegou 677, decola da 1-0, curva esquerda, perfil da Puca, Jamo, Aracaju. 102, transponder, 08, controle, gol 183. Seja mais correto, se mudando pronto para o puxo na 9. Chama nem o de boa noite, cara. No 070, Sideral. 050, Sideral 9975. 250. Controle Salvador, boa noite, azul 6908, cruzando 200 para 170. Boa noite, azul 6908, chega da Mari, desça para o nível 060. Poderia confirmar para o 0? Desça para o nível 060. 060, azul 6908. Azul 2713, está após pelo, desça para 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador, pista dessa. Gente, após pelo, está autorizado 2000 pés e reporta o localizador da 10 X-Ray, azul 2713 com 17. O 9021 autorizado lá em Mateus 0. Mateus 50, Sideral 9975. Matei. Dois 152, só os 26, direito 219, só. Direita 29, já 3152. Dois, boa noite, chega da Mari, deixa para o nível 070. Chegando a Mari, 5070-6222. Salvador, o passarelo 2224. Oi, passarelo 2224. Foi na proa da posição ITAP para a chegada Mari, reporte para a descida. Na proa ITAP, reportaria para a descida, grato. 52 prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está 3152. Será o 9975, desça para 4000 pés, ajuste 1017. E 17, 4000. Portão 1, pushback acionamento. Aguarda para início, puxa a aeronave com prioridade na remota 1304 para emissão, tá? Ok, aguarda. O Gol 9532 para táxi, 70 a bordo, 4 horas e 15 autonomia, confio com a alternativa. Contorno Pátio Inter Alfa, ponto de espera 10295, altímetro 1017, tem bom voo na 532. Contorno o Pátio, então Inter Alfa, ponto de espera 10295, com a torre e 1017, azul, chegou 9532, muito obrigado, até a próxima. Até. Solo, Rio 5972. Prossiga. Senhorita, a empresa comunicou que já foi feita a CHG, junto à Salinha. A gente está em contato bilateral aqui com a sala S. É, assim que a gente for em posicionamento, eu pago o seu rota, ok? Muito obrigado. Azul 9021, boa noite, contato radar, saída da Elso, voo 360. 360, a gente está bem atrasado, senhor. Será que haveria possibilidade de voar a Leda? Voo 2000, direita, frente Leda, 9021. 2000, Leda, obrigado. Agora adiantou muito. É, tá feio, 1h20, gente. Será o 9975, apostilo, desça para 2000 pés, ajuste no 017, reporte localizador, livre alerta, pistão no 0. Entendi, apostilo, desce para 2000. Agora o voo 9971. Estimado de tempo que a aeronave com prioridade vai começar a operação para decolagem? O senhor está livre, puxa, me chama quando o próximo táxi, ela acaba de passar a sua calda. Eu vou brigando. Tá bom. 2713, VDLS, chame torre 1895. 1895 vai chamar, obrigado, boa noite, senhor. Boa! Salvador, boa noite, o Azul 2713, está no lock. 258, número 3 na aproximação, vetoração sequenciamento, esquerda proa 020. Limite o localizador, desce mantenha 3 mil pés, ajuste 1017. Correção, Azul 6908, desça para o nível 050. 050, 6908. Vetoração sequenciamento, esquerda proa 025, limite radial 280 de Salvador. 025, limite radial 280 de Salvador, grato. Lado 532, decola os 32, controle 120 nesse momento. 2713, livre pouso, controle 50 graus, 89. Livre pouso pro 2713. Controle Salvador, boa noite, voo 9032, cruzando agora 1.600 pés, da Euleda. Voo 9532, contato radar, saída da Elf, voo 360. Aéreo da Elsa, né, para 360, voo 9532. É, 6212, seu número 62 é para pouso, vetoração sequenciamento, esquerda proa 360, limite radial 280 de Salvador. Até agora nada, senhor. A Celeste me confirmou a sua CHG, eu só tenho que aceitar a...